58 minutos. Let's put it in a motion. I'ma give you a promotion. I'll make it feel like a vacay. Turn the bed into an ocean. We don't need nobody. I just need your body. Nothing but sheets in between us. Ain't no getting off early. I know you're A Web Rádio da Hora é um projeto de extensão do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Maria, campus Frederico Westphalen. Notícias, cultura, música e esporte, com a produção dos acadêmicos do curso de jornalismo. Confira a programação no site da Agência da Hora. Bem-vindos ao Papo de Bar Semanal, onde você encontra tudo de errado em chamas. Junto comigo está ele, o ex-mendigo profissional do On Fire, Ramon. E também está aqui a Office Boy da nossa turma, Egenara. Boa tarde. Também temos aqui a loira mais degenerada da FSM, Ana Kuntz. Boa tarde, gente. E como convidadas, as participantes mais maravilhosas do Estante Geek, elas que nunca deixam a poeira ficar, Maria e Lívia. Uhul. Olá. Oiê. Peraí, primeiro a Maria vai falar oi pra todo mundo saber. Oiê. Oiê. Oiê. Oiê. Oiê. Epa! Não tá saindo meu no meu também. Ambas pra mim são idênticas, então não faz diferença. Agora sim. Obrigado. Nossa, Ramon, também contamos com ele. Nossa, como sempre com uma presença mesmo maravilhosa aqui do nosso técnico, o melhor técnico de áudio de todo o Brasil, o Matheus. E tarde, temos que falar com a audiência, então nos desculpe por esse mês atribulado, sem On Fire, né? Tivemos que deixá-lo sem esse chorume auricular. Mas né, fizemos o possível, foi um mês complicado para todos nós, né? Passamos por poucas e boas, a faculdade quase explodiu algumas vezes. Mas estamos aí, cheios de alegria e amor para dar. Mais importante. Primeiramente, então, queremos dizer que estamos nesse momentão ao vivo pela Web Rádio da Hora. E futuramente estaremos nesse mesmo programa hospedados no site locomotiva26.com.br. Então, e temos o feed também para download. A gente tem que pedir encarecidamente para quem estiver baixando, que estiver nos ouvindo. Vai no iTunes, dá 5 estrelinhas. 5 estrelinhas é a melhor coisa, 5 estrelinhas faz a gente parecer com destaque. 5 estrelinhas nos deixa com tesão, nos deixa de balduco. 5 estrelinhas faz a nossa vida ser melhor. Então, vamos agora começando o programa na real. Você tava com saudade disso aí, né? Eu tava com saudade desse churume. Fede pra caramba, começando, mas eu tava com saudade. Então, vamos ao nosso... Notícia bizarra da semana, né? Que já é um clássico do programa. A manchete. Larga o WhatsApp, desgraça! Ele pediu pra eu postar. Pra eu? Eu pedi 5 minutos atrás, não é agora. Mas eu não tenho culpa se a internet está lenta hoje. Tá bom. Eu vou dar uma descarga, só desculpa. Obrigada. Então a manchete é: jornalista roubou notícia por engano na Califórnia, terremoto ocorrido em 1925. Dá-lhe apuração. Olha, eu conheço uns que nem robôção e fazem coisa parecida. Algoritmo publicou alerta enviado errado por funcionário da agência americana. Um jornalista robô de Los Angeles Times noticiou erradamente um terremoto na Califórnia esta quarta-feira. O jornal pediu desculpas. Em um tweet, o robô informou que um tremor de magnitude 6.8 havia atingido a cidade de Santa Bárbara, 1651 locais. Mas ninguém na região sentiu nada, o que é muito estranho se tratar de um tremor tão intenso. É tipo o fogo da paixão, ele é um tremor que ninguém sente. Exatamente, aquilo que vem chegando de fininho, quando tu viu, tu já tá perdido. Como é que aquela música que diz, ferida que não dói, fogo que arde sem se ver. Esse daí é um poema de Camões. Lindo. Camões. Lindo. Quase tão lindo quanto o Matheus. Eu queria muito um microfone pro Matheus, cara. Na verdade, o robô interpretou. Oh, na verdade, o tweet dele foi assim: Please note, we just deleted and automated the tweet. Não, tem mais. Na verdade, o robô interpretou erradamente dados de um tremor ocorrido em 1925 e registrado pela USGS, a agência americana que monitora terremotos. O jornal usa o QuakeBot, um algoritmo que busca dados no site do CGS e publica as notícias automaticamente com bastante rapidez. O que ocorreu nessa quarta-feira foi que um funcionário mandou um alerta de terremoto por engano, quando atualizava um mapa antigo site da agência. Cara, imagina que a gente mora aqui em Frederico Westphalen e, sei lá, o Twitter da prefeitura fala que ocorreu um terremoto de 6.8. Tipo assim, e você não sentiu nada. A primeira coisa que eu penso, pelo menos, é eu morri e não sei, né? Estilo sexto sentido. Eu imagino depois o pessoal, o cara chegando no robô, ô R2D2, vai pra RH ali, passa ali depois. Precisamos conversar. Tá, entendi. Precisamos ter uma conversa séria. Foi boa? Não. Não foi boa. Não. Foi bem ruim. Então tá. Fraquinho. Tudo bem, eu vou pedir... Genara, você com a sua voz doce e zenzual, você pode falar para nós qual é o tema do Fire de hoje? É o mundo masculino versus mundo feminino. Mundo masculino versus feminino, exatamente! Hoje as mulheres vão perguntar para os homens e os homens vão perguntar para as mulheres. Hoje vai chover sangue aqui. Que nós estamos em 4 mulheres aqui, somos maioria. Exatamente. Então muito cuidado com o que forem falar. Hoje nós estamos sendo oprimidos aqui para essa sociedade matriarcal. É que, mas a gente é machista. Mas aqui, ó, opressora. Aqui, ó, a gente se garante. Opa, a gente é feminista. Feminista. Feminista e opressora. Corre isso daí. Essa galera que não depila o sovaco, não toma banho. Mas, ó, não, a gente toma banho, usa desodorante e se garante. E eu depilo o sovaco. Adorei saber. Foi realmente bem relevante. Você agregou muito pra minha vida. É uma informação extremamente enorme. Inclusive, nossa, eu acho que senhora. Todo mundo deveria depilar o sovaco. Eu concordo. Eu acho que devia ser preceito básico da humanidade, assim. Aliás, depilar outras coisas. Mas enfim, tá, vamos começar o programa aqui. Calma. Ramon, já é um clássico começar por você. Eu quero saber. Faça uma pergunta à banca feminina. Tem uma pergunta bastante interessante. Notando que as perguntas devem satisfazer as questões que permeiam o imaginário dos gêneros aqui. Ok. Ai, você não tá trazendo transgênero. Foda-se! Sai da frente que lá vem chumbo. Vai. Começa. Por favor, eu precisava soltar esse grito. Bem. Eu percebi, tava preso. É, né? Todos nós precisávamos. Mas bem, eu tenho uma pergunta aqui que eu sei que ninguém sabe exatamente como é, mas... como é que é correr com os peitos? Essa é uma ótima pergunta. Como é que é correr com os peitos, Cintia? Como é que é? Tem que perguntar pra quem tem peito. Não, é que nem... É que nem... Não, mas... Na verdade, não tá com bons exemplares aqui. Deixa eu terminar. Deixa ele terminar. É a mesma coisa que, tipo, correr sem cueca? Tenho pinto! Não, porque correr sem cueca é, tipo, as coisas não, boas. Não, mas é diferente. É diferente porque, a não ser que você esteja correndo de bombacha, a calça, ela tem uma certa segurança. Não, mas, tipo, a minha calça é normalmente larga, então... Tá, tu teve cachumba nesse seu saco, teu saco carregado, é isso? Não, é que eu gosto de usar roupa larga. Teu saco é frouxo? Não, tu nunca viu meu saco pra saber. Graças a Deus. Graças a Deus nunca viu meu saco. Gente, pergunta sobre peitos. Como é correr com as tetas? Não, mas o que eu ia dizer é que, tipo, a gente tava conversando sobre isso esses dias. Ah, as nossas... Não, não tô chamando vocês de sem peito, nem de sem tábua. Vocês são muito bonitas todas as que estão aqui. O que nós queremos dizer é que nós sabemos que existem pessoas que têm... Tem abundância. As tetas grandes. Jersey, holandesa. Então, mas assim, eu acho que aqui a maior ainda é a Maria. A Maria, com certeza. Parabéns. Ah, vocês estão no lixo, hein? Parabéns, Maria, você tem as tetas grandes. Eu já ia jogar pra ela lá, ó. Toma, Maria, pega aí, ó. É um 42. Tá com a Maria. Eu quero saber como é que é correr com os peitos. Maria. Vocês brincam com os peitos quando não tem nada a fazer? Tipo... Na verdade, esses dias eu vi um negócio do BuzzFeed, porque BuzzFeed é muito interessante. Ruim. Que dizia ruim. Assim. Não é site de notícia. Era não. Sincero. Não é. Era sincero. 21 perguntas que apenas pessoas que nasceram em 1998, no dia 35 de setembro, vão saber responder. Que coração. Dentro de um Monza. Vamos te mandar o link sobre os peitos. Que você vai ver como deixa vai crescer. Deixa ela falar. Tá. Eu quero outro tipo de link sobre contentos. Tá bom, cara. Horrível. Mas enfim, correr com peitos é ruim. Porque, tipo, quando você... Peraí, como que eu vou explicar isso? Ela você tá gesticulando. Você tá dando um passo e, tipo, sobe. O peito, sim, tudo bem. Mas quando ele cai, faz tipo assim... É, é horrível. Mesma coisa que descer escada. Já ouviram? Não dá. Tipo, se você tá sem sutiã, você vai descer escada, você faz assim. E desce escada. Até porque você faz assim, sutiã, ó. Né? Depende, é, depende. Aqui, ó. Eu tenho assim, pera aí. Pera aí, deixa a Lima falar. Deixa a Lima falar. Assim, eu jogava vôlei. E eu sempre usava top. Daí na hora que eu ia saltar, não tinha tudo impacto, sabe? Por isso que na faculdade, sutiã dói mais. Sutiã da top não dói. Terror. Pior de tudo era levar pra ensino bolada, médio. Né? Não. Nossa. Terror do ensino médio era fazer polichinelo. Era uma merda. Nossa, era nós tava jogo conversando... Jogo da queimada, leva uma queimada no nós tava conversando isso. Dói isso. Essas pessoas, dói, essas pessoas que têm muita abundância, né? Tipo, na casa um correio deve ter... Em cada outra, tá ligado? Uma amiga minha batia no queixo, gente. Eu tô brincando e batia no queixo, realmente. Aí a pessoa chegou batia, lá, chega em casa. Pera aí. Eu tô imaginando qual o tamanho. É uma obra de engenharia. Tá batendo agora, no queixo. Qual é o nome dela? Para, não começa. Sem nome. Não trabalhamos com nomes, não, querida. Com nome. Vamos pra próxima pergunta. Só Regenara, que é o nome feio. Mas enfim. Regenara, sua vez. Eu não posso evitar. Sua pergunta ao mundo masculino. Agora vai ferver. Ah, não. Gente, a minha é muito simples. É muito simples. E não tem nada a ver com o que vocês estão pensando. Uhum. Por que vocês não demonstram os sentimentos que vocês sentem? Porque eu não quero. Simples. Tá. Vocês só confundem a cabeça das mulheres assim. Não. E por que não gostam de conversar sobre os assuntos? Tá, calma, primeiro. Por pingos nos diz. Calma, primeiro. Eu sou exatamente o contrário. Eu sei, mas a maioria... É difícil pra mim falar sobre esse assunto, mas o que eu sei, as pessoas que eu conheço, né? Qual que é a dificuldade dessa parte de mostrar os sentimentos? Que você, agora sem mimimi, é julgada pela sociedade, sim. Então, tipo, o cara... Por exemplo, se o Ramon chega e faz uma postagem no Facebook com uma foto meio artística, assim, uma legenda meio... vida é essas andanças que seguem e tal. Eu me enforcaria depois. Cara, eu me enforcaria. Segundo que o primeiro comentário ia ser... então, assim, a gente ainda é bem julgado nesse sentido. E mesmo se não fosse, tem muita mulher que não demonstra o sentimento. Não. E também não pode ser julgada por isso. E como tem homens que demonstram se sentir. Sim, tipo, não é pra ser julgado, assim. O que tem mais fácil é que julgar. Não, né? E outra, eu tenho que confiar muito na pessoa pra eu fazer isso. Mas então, se tu namora com a pessoa, certamente, tu tem uma confiança com ela. E ela tá falando isso por experiência mas... própria. Tá, virou bem. É isso aqui agora? É por experiência própria. Mas isso daqui Marcelo, demonstra os sentimentos, Marcelo. Ele demonstra, tá escutando. Eu sei, exatamente. Demonstra os sentimentos, Marcelo. Demonstra. Quando você tá com raiva, dá um tapa na cara dela, tá ligado? Dá um soco. Um soco na chega barriga. Na voadeira quando, e tal. Quando você tá feliz, dá um abraço. Quando você estiver triste, você vai lá e... na camisa dela. Nossa. Não, melhor não. Demonstre quem posso, você... Posso fazer uma adenda aqui que quando o Gabriel falou, quando você tiver... Eu não pensei se fala no microfone, é melhor. Eu também não... Exato, desculpa. Ah, acerto o microfone. Desculpa, eu tô deixando. Tá, fala. Não, mas o fala, pior é que eu tive fala seu adendo. Não. Fala seu apêndice. Agora. Eu não tenho mais. Fala! Eu não tenho mais apêndice. Tá. Muito bem. Fez a cirurgia da apêndice. Maria Valdan, faça sua pergunta também. Minha pergunta? É que vocês estão pegando muito leve esse negócio. Não, pesado. Como diria, eu agora fui imitar o Samuel Agado de manhã, quando eu falei assim, não, deixa eu contar uma história, ele virou assim, tchau nível. Pode ser assim. Adeus, limite. A gente quer peso. Vai. Não, fire é pra isso. Peraí, vocês transariam com uma mulher menstruada? Eu já fiz isso centenas de vezes. Não, não é novidade. Não é novidade. No problem. Eu esperando ser uma coisa... Eu até chupei mulher menstruada, então... Não. Meu Deus! No esquema, olha o palhacinho. Olha o palhacinho! Eu fiquei parecendo... O Bozo. Ronald McDonald. Eu fiquei parecendo Coringa. Eu tenho uma pergunta. Dark Knight. Que nível de... Assim, tu tava? Qual era? Maconha? Cocaína? Mas só um trago bem forte. Não, eu tava mesmo. Na seca. Esse que é o nível. Eu tava na seca. Não, pior de todos. Eu vou falar que por um tempo eu não fazia e depois eu passei a não me importar com isso e saber de jogar. Ah, mas é nojento, pelo amor de Deus. Não, mas tem algumas mulheres que sentem mais vontade de transar. Exatamente. Esse é o ponto. Tem mulheres que sentem mais tesão quando estão menstruadas. Exatamente. E assim, a mina tá afim. Se ela não se importa, você vai se importar. Cara, eu não recuso fogo. Não. Não recusa fogo. Você dispara. Deu a chance, dispara. Um guerreiro nunca foge da batalha. Muito bem, Lívia, sua pergunta. A espada pode ser... Não sei o que eu vou fazer agora, passa. Tá, Ana. Ana. Passa, rola. Cantos. Ana. Cantos. Rola. Pergunta. Pinto. Ok. quê? O que vocês pensam quando Eita. A menina... Ei, Janara! Ô, Janara! Homem pensa? Pensa? Deve não, a gente pensar, pensa é, só com que outra pensar. Cabeça. É, né? Eu ouvi dizer que... Fingimos que vocês pensam com as duas cabeças. Vai, Janara, vai. O que vocês pensam quando a menina diz assim, vai com tudo e já tá tudo? Cara, é um momento tão deprimente. Pensa o quê? Pera. É um momento tão deprimente. Eu vou ser honesto aqui. Eu nunca Melhor passei pergunta. Por isso. Não, tô falando. Não, falou. Tô falando. Não. Falou pirocudo. Não. Eu não tô dizendo que eu sou pirocudo. Tô dizendo que eu sei fazer. É diferente. Profissional, Nossa, né, ele muito. Não, profissional do sexo. Chega o WhatsApp dele e depois... Gigolô. Não. Falou gigolô. Essa história do vai com tudo ali, isso é meio... Eu tava brincando esses dias, né? Tipo, é, mas é... A gente comentou aquele dia. Mas é meio irreal, assim, porque, tipo... É só se for uma situação realmente muito merda, que você tem realmente muito pouco. Mas tendo um tamanho aproximado ali de bom, já dá pra trabalhar, entendeu? E às vezes o vai com tudo não quer dizer, tipo... Vai com tudo. Quer dizer, mais rápido. Ou mais forte. É que não seria bem essa palavra, mas é que eu fiquei meio encabulado de falar, sabe? Você pensa, tipo, mais forte pra mim. Imagina o cara que tá, sei lá... Mas tem uma situação 40 pior. 40 minutos. Agora, tem uma situação que todo mundo já aconteceu aqui. Eu tô mostrando o Ramon que deu a mim, né? Que é a situação do... Você já tá... Você tá chegando lá, você tá assim, ó. Não, tá, para. Você já tá lembrando a seleção de 94 pra poder dar segurado os nomes. Bebeto, Romário. E daí ela fala, não para. Não aí para, nesse momento você é fala, triste. Meu Deus. Fodeu. Me ajude. Por favor, não, Jesus, eu já falei, amado. Eu tenho uma técnica que é lembrar a escalação do Grêmio no último jogo. Sim, pra mim funciona. Pra não, mim eu funciona. Tenho a técnica de lembrar os pilotos da temporada. Se algum dia, se algum dia isso acelerar... Pô, eu nunca falo nada. Não, aqui. Calma, deixa eu terminar, depois tu fala. Agora, se essa década de lembrar a escalação, de acelerar o processo, aí tá complicado. Eu já mas por tô enquanto acostumado. Tá segurando. Não, eu sempre me lembrava dos pilotos da temporada 89 da Fórmula 1. Então imagina o cara lá, Benetton. Não precisa mostrar, Ramon. Você não precisa fazer teatro. Lembrando que eu estou aqui Benetton, do teu lado. Gerhard calma. Berger. Depois troca a camisa, tá? Você troca a camisa daqui a pouco. Passa um. Agora eu entendi o que é aquele buraco na mesa. Ah. Cara. Não, mas quem passa mais tempo no laboratório aqui não é eu. Matheus! Tipo, trabalho na agência. A gente só vê o Matheus da cintura pra cima, ele pode dar de cueca ali embaixo, ou sem nada. Ai, que horror. Muito bem, Ana, sua pergunta. Eu tô sem ideia, passa. Completamente posso perguntar sem... no lugar dela? Vai. Pode ela tá muito sapequinha. Isso aqui tá virando... Isso aqui tá virando tipo um... Só, cara. Uma execução dos pecados aqui, vai. Sim, vai, vai. Como é que é ficar de pau duro? Cara, essa é louco. É, ó, eu vou responder isso. Cara, tem horas que é muito legal. Você olha para o Juscelino ali. Juscelino. Dura que não. Essa foi pesada. Eu já ouvi Predador. Eu já ouvi Pedrinho. Joãozinho. Pedrinho, porque era menino, pequeno? Menino, garoto. Agora, Juscelino, cara. É que ele tinha um cara. É que o meu é 50. Eu saí uma vez com um cara que ele chamava debaixo dele de Júnior. Júnior. Aqui, ó. 50 anos em 5. Nossa. Oh, meu Deus! É porque parece de um velho, né? Brocha. Nossa! Como é que era? Como é que era aquele meme? Não, pelo menos eu me garanto quando eu faço as coisas. Mas não nada. Vai lá. Mas é o seguinte, tem horas que é legal, que é necessário, pô, que da hora, você tá duro pra caramba. Mas tem horas, por exemplo, tu tá no ônibus, né, olhando pro nada. Você tem certeza que ia terminar essa frase? Deixa ele terminar. Olhando pro nada, olhando pra paisagem do nada. Quando negócio, vê. Que é uma pedra dentro da tua calça, tu olha... Como é que eu faço pra levantar? Nossa, tem uma brita no meu bolso. Nossa, tem um granito. Peguei muito papel lá no... Não é tá, Rio. Agora deixa eu dar a minha testemunha aqui, assim. Que nem o Ramon falou, assim, tem horas que é muito bom, tem horas que é muito ruim, assim. Quando você quer que ele esteja dessa forma, é perfeito, nossa. Aí, amigão, boa. Boa, Juscelino. High five aqui, valeu. Peraí. Agora, sim, o problema é que muito mais vezes você vai estar quando você não quer do que quando você quer. Tipo, isso é um tipo, uma apresentação de trabalho, o cara tá lá falando sobre Bourdieu. Não. Mas é muito amor pela matéria. A vida. Não, porque você não tem controle. É que não tem como. É porque controlar. Por atrito, tipo, no ônibus. Eu tô zoando, calma. Acontece do nada. O atrito do ônibus com a calça faz ele levantar você. Ah. Não. Respira, pensa. Não, tipo, tu tá sentado na sala. Isso aconteceu comigo. Começa na a escalação. Escrevendo no caderno, de repente. Gabriel vem fazendo o quadro. Oi? Não. Como? Tá lá o cara. Como é? Aí, não, vem fazendo o quadro pra fazer isso. Não. Tá ali o piá em ponto de bala, meu né, Deus, o que eu vou fazer? Aí eu usei a técnica famosa da você. Tá, não tem como levantar e botar a mãozinha assim na frente, tipo... É, não, eu ninguém vai ver. Ficar bem discreto, né? Não ia dar certo. Eu usei uma outra técnica. O que eu fiz? Eu tava de moletom. Aí eu dei uma leve encurvada. Assim, eu levo tipo um japonês, sabe? Quando ele dá um alô. Então, eu dei uma curvada. E botei a mão no bolso do moletom. Aí eu andei tipo quasimodo pra frente do quadro. Andou assim, nem pinguim, né? Exato. Aí eu cheguei lá, já de costas, de boas. De costas. Aí eu fiz lá o negócio, aí quando eu me virei já tava, né? Ninguém percebe sua ereção quando você tá de costas, né? Depende, né? Né? Vai que, né? Seja por aquele lá da notícia aquele dia. É. Vai que seja, sei lá, o Motumbo. Foi o Kid Bengala. Kid Bengala. É, aí é complicado. Puxa toda a casa, toda. E a próxima pergunta de vocês. Essa pergunta agora é nossa, Ramon. Por favor, se tiver alguma aí. Sem ideias. Tá, eu tenho uma pergunta aqui, assim. Só pra responder hoje. A pergunta vai ser meio polêmica aqui. Polêmica, né? Tinha, vamos arrumar uma. Ah, então tá. Ainda não, vai ser, com certeza. Tá, will be. Com qual frequência vocês ficam excitadas e acabam molhando, digamos assim? Porque você fala do pau duro masculino, a gente quer saber do outro lado. Offensive. Quanto tempo, quantas vezes vocês ficam molhadas? É. Excitadas. Então, quando a gente tá ovulando. Exato. Como porque é que eu vou saber quando isso acontece? Quando tá ovulando é muito direto, é isso? Não, assim, uma vez por mês. É uma vez por mês. É muito direto não, isso. Durante a ovulação, o que dizer? Ah, toda hora. Tempo nossa, todo... a Lívia não é. É o tempo todo querendo dar. É tipo isso, não vou mentir. Sim, isso. Gente, exato, eu não tenho esse problema. Eu não tenho esse problema. Não, mas é sério. É muito, muito, muito sacanagem, porque, tipo, quando você ovula, quando você quer engravidar. Aí a mulher, essa natureza pra fuder nós. É pra fuder mesmo. Fuder nós. Não, mas a intenção não é essa. Eu seguro o palavrão, galera. A intenção. É para praticar o coito. A intenção não é fuder gostoso. Não ajuda, ela tá saindo mas som. Mas não quanto tempo eu de ficar grávida. Eu escutei isso. Exato. Igual. Camisinha existe pra isso. Mano, camisinha estoura. Dil sai do lugar. De concepcionar você esquece. É uma merda. Mas aquele dia você tá tipo assim, ó. É. Eu tinha um professor. Nossa, que coisa horrível de falar. Pronto, ela vai. Começou o conterótipo, vamos ver. Sabe o nível? Ele baixou. Agora começou a fanfic, vai lá. Não era a intenção de me trazer aqui e baixar o nível, gente. Começou o conterótipo. Não, você não é tão baixinho, se eu vou ter que baixar o nível, chamar ela. Tá, deixa ela terminar. Deixa ela responder. Não, bem simples. Eu alguém tava chama lá a Tayane. Naqueles dias, assim, bem emocionada, como posso dizer. Emocionada. E tinha um professor meu que era muito bonito. Com ele tava com uma calça muito colada e uma tava camiseta com também. Que papai usava, e daí ficava tipo. Aquele short anos 80, né? Cravado. Eu passei por isso. Cravado, ela olhando assim, a mesa pingando no chão. Nossa, não. Tem um lago Aral ali embaixo da mesa do cara. Gente, só um minuto. A Genara não sabe o que é isso. Deixem a menina falar. Deixem a menina falar. Não, já terminei. Transar com a Genara é tipo enfiar o pau na areia da praia. Né? Nossa, Gabriel, pesadão. Palmas. Não, não foi. Foi muito da hora. Palmas. Agora larga o offensive, vai. Offensive. Ele ama me esculachar nos programas. Claro. Não dá. Isso que ele não me chamou de anta e de burra. Anta, burra, ainda. Capivara, essas coisas. Vai, continua. Tá, mas você tava explicando a história. Tá, aí... Não, mas eu já expliquei, era isso. Mas, era um professor muito bonito. Tá. Aí eu tava lá na aula e eu ficava, tipo, só cruzando na perna. Tá, mas tipo, excitada, tá, mas e fora desse período evolucional, assim? Ovulacional. Ah, depende. vai ter que ter. Aí depende, porque mulher é muito do clima. É. Certo, né? Não é que nem vocês a cada minuto. Não é que nem vocês estão, tipo assim, né? Não é tanto assim também. A cada 5 minutos o cara tá duraço, né? Não, mas, ó, vamos ser sinceros, a mulher tem não dificuldade, mas uma anatomia que é diferente do cara, e por isso... Uma biologia. A biologia. Uma natureza que é diferente. É só tu pensar o quanto a masturbação é fácil pra nós, pô. É verdade. Tipo, fora esse dia que você tá lá bem loucão, que às vezes dura 1, 2, 3 A biologia é machista opressora também, né? Só favorece o homem. Machista. Que no meu caso, eu tô pensando ainda se eu sou mulher, se eu sou homem, mas tudo bem. Não, aquele teu pirocão não quer dizer nada. Teu pinto. Isso não te entrega. Essa coisa veiuda, grossa e com... Você vai com a cabeça do tamanho. Você vai pegando por trás, pegando na frente, imagina que atravessou ali, tá? Maneiro. Eu vou olhar na frente, dando nascimento. Essa coisa veiuda, grossa, que tem a cabeça do tamanho de um shiitake, tá valendo. Nossa senhora. Bom, enfim, e daí nos outros dias depende do clima do dia. Às vezes você tá afim, às vezes se der um cara gato, gostoso, assim, ali na tua frente. Não, é bem assim. Também não. Cara, TV é o cara, mas né? Eu não sou assim. Eu vejo um cara gostoso e, meu Deus, vem cá. Não. Também não. Eu vou achar gostoso, eu vou achar bonito, vou achar atraente, mas não... Desudo. Não a ponto saboroso. De ficar excitada aí, que você sai dele, homem. Né? Exato. Não, é não diferente. É assim, é muito diferente. É muito diferente. Agora, se ele vier tocar no teu ombro... Ok, fica de levantada. Descobrindo um lado da Lívia da mão, não conhecia. Fica a dica aí, pra pegar a Lívia tem que ser bonito. Bonito, gostoso, tudo. E pegar no ombro. Se vier fungando no pescoço, aí meu já Deus. Era. Com perfume da hora, daquela mordidinha, assim. Aquele perfume, aquele caiaque. A Mariana tá cruzando a perna por quê? Tá excitada? Seus bosta. A mina já tá excitada? Também, então, agora a pergunta de vocês é para o nosso bom, mundo. Assim? Quem tem pergunta aí? Eu já fiz bastante pergunta, vai. Ah, eu não tenho pergunta ainda. Mas tu vai fazer o quê aqui, então? A gente te chamou pra quê? Você é meu dia? Eu não sou obrigada a estar aqui. Tá nos dedos dele. Ué, não, tá o pessoal lá fora, dá pra chamar mais um aqui com umas perguntas aí. Tá, muito bem, muito bem. Eu acho que a gente... Existem perguntas que nós vamos fazer. A primeira é a seguinte. No período da TPM, assim, né? Uhum. Ah, nem no caso, estou agora. Fudeu. Perguntas polêmicas. Pergunta. Seguinte. Pergunta. Varia a cada TPM, e a cada dia da TPM, na verdade, varia muito o humor de vocês, ou, tipo, geralmente vai ser o esquema da irritação e... A emoção. Emocional. Deixa a gente falar, então. Uhum. É isso aí, começa. O meu varia muito. Não é todo mês que eu vou ficar irritada, e não é todo dia durante a TPM e, propriamente, o período menstrual que eu vou estar irritada. Eu vou estar com vontade de chorar, vou estar com uma fome... inferno, vou estar... Vai mudar muito. Tá, não então, tipo, é uma regra. Vai de demônio infeliz, a chorona por chupeta tudo. De baleia, a ninfeta desesperada. E assim como... No mesmo dia. No mesmo dia, assim consegue e vai variando. E vocês não têm controle sobre isso. É tipo o clima não. No Rio Grande do Sul. Eu gostaria Sul. De ter. Não tem, boa, cara. Não tem boa. Como ter controle. É tipo, vai, Lívia. O cara pede pra tu passar uma coisa, sei lá, tipo, me passa o salto, já tá chorando. Porque me passa a rola. eu sou muito emotiva quando eu estou na TP. Eu estou muito emotiva. Eu fico sensível. Tipo, eu vou chorar se você me xingar. Às vezes a pessoa fala comigo... Eu não vou testar isso. Às vezes a pessoa fala comigo num tom mais... É tipo isso. Se eu tiver bobinha. Na TPM e tu falar assim, a Genara, sua burra, que nem tu sempre fala, eu vou chorar. E o pior de tudo, que, tipo, na TPM, pelo menos, eu me sinto a pior pessoa do mundo em todos os aspectos. Tipo, eu posso colocar a melhor roupa não, mas do meu isso aí é verdade mesmo. Sabe aquela crise existencial? Dessa vez eu vou defender ele, então é uma pessoa amável, apesar de tudo. Mas também tem vezes que eu não... Que fofo! Nesse coração de mendigo ainda há espaço para amor. Eu tenho coração, apesar de tudo. Também. Claro, né? É uma pequena parte, mas tem. Não serve só pra bombear sangue. Talvez pra levar um tiro, sei lá. Uma facada. Pera, pegou com o meu fone. Tudo fone. Ajeita ali. Peraí. Ele bateu aí. Tá aí. Não batam na mesa. Okay, se mexer também buga o meu fone. Larguem mais uma pergunta então. Na roda aí. Estou curioso para... Eu quero responder coisas. Eu vou fazer uma. A Ginara me criticou sobre essa pergunta, tá? Mas pode fazer. Porque é a questão interessante. Offensive. Mulher. Não quer dizer que é todas as pessoas que fazem, mas... Se fizer xixi no banho. Ah. Que eu pode acontecer. Pode acontecer. Pode acontecer. Pessoas fazem xixi no banho às vezes. É no ralo do chuveiro. No ralo do chuveiro, exatamente. Beijão do piso. Faz de pé ou agacha? Porque se fizer de pé, porque se fizer de pé, vai escorrer pela perna. Mas aí tu tá no banho pra te lavar depois. Exatamente. Palmas. Eu sabia. Gente, eu não vou fazer xixi na privada pra gastar água na privada. Sendo que eu vou... Tá pegando ou não tá pegando? Não. Josca, peraí. Agora sim, não. Ó, essa fresca aqui, ela... Gasta muita água do mundo. Pegou? Tu tá gastando água, porque tá fazendo xixi. Ela acende no vaso. Pelo amor de Deus, é uma questão de higiene. Olha o fedor que fica dentro. Mas isso é cheiroso. Por exemplo, eu divido o banheiro com mais 3 mulheres. Imagina se essas 3 e mais eu fomos lá. Ah, e fazer xixi. Já cuidou? Já perguntou? Não, elas não fazem. Quem disse? Que não. É que a porque outra. O banheiro tá sempre tá cheiroso. Tá tomando banho com elas? Não, o banheiro tá sempre cheiroso. Mas o eu faço xixi no banheiro, no hall de pé, e não fico o banheiro fedendo. É aqui, ó. É precisão o negócio. E precisão. Lavar o banheiro de vez em quando também. É interessante. Não, tu mexa nessa porra aqui. Pronto. É, agora sim. Então, agora tu soltou, não pegou mais. Gabriel é uma anta, né? Aí. Aí, obrigado. Obrigado. Não, gente. Gabriel é uma anta. A pergunta é... Se elas fazem, beleza. Mas no meu banheiro, ninguém vai fazer xixi no meu banheiro. Eu vou tomar banho na tua casa, vou mijar no meu. Ninguém mija no meu box. Vou tirar pelos cabelos dela. Não, eu não sei, tipo... Então, vai tomar banho com ela agora, pra saber? É, tomar banho juntinho. Eu vou saber. A mulher sempre descobre, uma hora ou outra. Tá. Mas não quando uma outra mulher tá, faz. Mas a pergunta descobre, é, a pergunta é, agacha ou de pé? De pé. De pé. Por que você agachar? Escorrendo pela perna mesmo, assim. Claro, pela perna tá mesmo. Tá na banho, tá até lavada. Tem água caindo, tem sabonete. Essas não, horas, verdade, essas horas que tem um pinto é legal. Na verdade, não escorre pela perna. Ah. Depende... Depende da pressão Maria, do fluxo. Você não falou nada aqui ainda. É o que eu tô pensando. Tá se lembrando? Você tá imaginando, mas como é que eu me enchei da última vez? Ué? Ué? Mas ué? Ué? Mas dê a sua opinião, Maria. Minha opinião? Ah. Que não tem problema se você quiser. Mas se também não quiser, também não. Não, mas a pergunta é... Ótimo, né? Mais em cima do mundo é possível. Agacha ou de pé? Agacha ou de pé? Essa é... De pé. Obrigado. Mas como é que mira dando de pé? Como é que é a mira ali? Que eu te mandar um vídeo, eu te mandar um vídeo depois. Meu Deus. Meu Deus. Não faz isso. Porque, nudez. Com nós é relativamente simples. Você tem o cano ali, você só... Só acerta ali e pá, falando, né? Falando em nudes. Vocês já mandaram nudes? Já. Já. Pra todas, pra todos. Pra não, todo mundo. Já mandei nude. Já mandaram nude? Ah, mas ele já mandou sim. Não, já mandou, menina. Já mandou essa pequena. Não, linda, Maria. Mamilo, mim. Maria. O mamilo. Não mandei. Você já faz o movimento, né, Lídia? Só a teta. Só a teta. Pode ser. Só a pontinha do peito? Só a bunda, então. É, melhorou bastante, né? Já mandaram nudes? Já, nunca mandei. Já. Mas pra dizer que o homem... Como que tu manda nudes, Gabriel? Pro homem é um lixo. Pro homem é difícil, né? E já receberam nudes? Já. Ai, os montes. Pro homem, já eu, já. Pro homem é uma bosta mandar nudes, porque é o seguinte... Interessante. Pegadora. Sim. Interessante, descobrimos porque eu montes de mulheres, e é bem comum isso acontecer. Ô, oh, louco, meu. Ah, mandei errado. Desculpa, amiga. Dá uma olhada como é que tá a minha teta. Eu tenho amigas que fazem isso. Sério? Olha o nude. Tá rosado, tá bonito. Tá bonito. Aí depois que eu dou a minha opinião, elas mandam pros caras. Cara, você é tipo uma avaliador de nudes. Avaliador de muito bom. Atenção, pessoal, tá nova raspada. Profissão. Eu quero essa profissão pra ontem. Quem quiser me mandar nude, eu ia avaliar. O seu nude está bom. Facebook. O seu nude está bom. Só que precisa melhorar a iluminação, tá? E esse ângulo da câmera não pega tá legal. Pega no foco da esquerda pra cara, direita uma iluminação. Sabe quem fazia isso? J.R. Duran, o cara que fotografava pra Playboy. É, boa. É, grande fotógrafo. Tá, mas eu ia ser como J.R. Duran. Eu ia fazer a pergunta aqui até agora. Não, falar sobre os nudes. Pro homem é sempre um lixo tirar nudo. É o horrível. Deve ser muito ruim, né? É o seguinte... Só tem uma coisa pra mostrar. Tem duas opções. E tem que mostrar pegar o ângulo certo pra mostrar direito. Tem o homem, aqueles que tem um peitoral, uma barriguinha mais malhada, aí tira a foto feito do espelho assim pra mostrar a barriguinha. Coisa mais brega isso aí, né? Pelo amor de Deus. A outra opção é... Você vai ter dois ângulos de pau. Você vai ter o de cima, uma versão POV, que eu chamo de pau. E você tem uma versão mais... Digo assim, mais avançada. Que é tirar de baixo. Só que daí pega o outro ângulo. É, pega o meio. Inclusive, pra quem tem pouca vara. É bom pra botar pra baixo, assim que o ângulo de baixo favorece o... Ah, mas aí isso daí é propaganda enganosa. Isso daí é propaganda enganosa, você tá iludindo a pessoa. Não, mas não fala em nada, não fala nada que eu já vi mina. Foto. Eu já vi mina que tira nude pra os peitos ficarem muito maior do que são. Então não fala em nada. Propaganda enganosa. Não, não dá certo, não tem ângulo que vai fazer esse cara. Ela sabe, ó. Ela dá uma apertada. Aí, ó, alguém já mandou nudes das tetas. Alguém tem técnica aí. Técnica? Mas assim... O nudo do homem vai ser essa porcaria escrota. É sempre, ó, meu pau. É, pinto. É, só que assim, pega na giromba. Hoje em dia, acho que já dá pra saber que, na verdade, isso não adianta muita coisa. Não. Tu mandar, gato, olha só o tamanho da minha vara. Não vai adiantar. Não, é muito melhor você convencer com a conversa, né? Com sexting ali, com... papo. Leva pra jantar, papo. Comer uma pizza, tomar uma Coca-Cola. Não, não, não. Se for a sua pizza em casa, o nude é só por causa de você estar na distância, né? Sim. É muito melhor você fazer um mini-conto, uma conversa, criar uma situação. Um estrogonofe, um bolo de cenoura. Atiçar a imaginação da mulher. Gente, entendam, mulheres gostam de comida. Comida. Não de ser comida, de todos os tipos. Comida. Não, tu também gosta disso. Tu também gosta disso. Pastel, coxinha. Não, posso negar. Posso negar que não, né? Pode negar essas coisas. Olha, mas, não, mas tomara que aquele nosso primeiro dia de bicho não tenha sido gravado. Mas, porque, ó, meu uma, Deus. Ó, uma coisa. Nude é um negócio mais ou menos assim. Tipo, eu tô no Afeganistão e a mina tá em Manaus. Pronto. Estão longe pra caramba. Aí faz sentido você mandar. Não, porque mandar se eu falar Afeganistão, eu tô em Manaus, tá perto, né? Tipo, uma... É melhor tu mandar assim, gata, tá constelada disso aqui? Não. Não. É, tipo, não. Gata. Sinceramente. Gata, eu vou te mostrar meu cano. Eu também mando uma foto. Ele manda a foto do fuzil. E aí, gata? E aí, gata? Né? Quer ver meu calibre? Quer ver o calibre? Manda a foto do carregador, né? 38. 556. Tem uns memes na internet, assim, né? Gata, manda foto do. Como é que é? Ah, Xota. Pepeca. Da sua foto. Do crotch. Foto do sutiã. Sua foto no sutiã. Ah, dela, sua foto bota com o sutiã. Eu boto uma. 3x4 do sutiã. Agora, outra pergunta, então. Outra pergunta. Assim, nossa, assim, existe essa piada, né? Eu acho meio idiota, mas do homem se perder o tesão com cueca com calcinha bege. Não acontece. Não, e mulher não acontece. Não, é uma cavada. É, não. Exatamente. Aí eu quero essa pergunta. Vocês avaliam a roupa íntima do parceiro? Claro que sim. E quais são os tipos que vocês acham escroto e quais os tipos que vocês acham bom? Pera aí. Independente da cueca, se tiver de meia, meu Deus, eu broxo. Meu Deus. Até não, a verdade. Não, se for pra tirar a roupa, pode. Tirar tudo. Não é, não fica de meia, pelo amor de Deus. Dica do Fire, gente, não fica de meia. Não tira a porra de da meia. Alguém não já passou por essa situação. Não confirmo nem nego. Tô neutra. E você, senhorita? E vocês? Eu quero saber. Não, você não falou do tipo de cueca. Eu quero saber o tipo de cueca. Box é bom. Box preta. Boxer preta. Ou branca. Branca. Vermelha. Eu sabia da branca, eu sabia da branca. Branca. Sei lá. Ela deu uma lambidinha no lábio ali, lembrando alguém. Como é que eu não tenho namorado mesmo? Boxer branca com Carlos. Pintos. Carlos. Oi, Carlos. Olá, Carlos. Você tem uma cueca boxer branca? Tomara que tenha. Se não, fica a dica pra adquirir. Né? Opa! É uma boa, é uma boa. Tudo bem, Genaro, e você? O que você não gosta, o que tu gosta? No quesito vestuário íntimo masculino. Não o tipo de rola. Gente, eu só tive um namorado até hoje e ele é muito bom. Não tenho o que falar é sobre bom, isso. Bom, a delícia. Tá, mas delícia. O que tipo, tu não sente vontade quando ele tá usando, o que você sente muita vontade quando ele tá usando? Você anda assim pelado, né? Não a gente tá sempre claro. Pelado. Não, não. O negócio é tu sair do banho e já, ó. Ah, a pachincha, vamos lá. Não, não. É antes e depois do banho. É antes depois. Isso aí. No banho também. No banho também. Banho. Porque senão você tem que sair do banho e tomar outro banho. Eu ajudo ele. Aí tem mais roupas, então é, tá de uma boa, desculpa sabe? Pra os dois ir no banho daí e pra xincha de novo. E pra xincha de novo. Tudo bem, e você, Lívia? Que você não vermelha. Ah, eu tenho uma dúvida. Não, pera, deixa eu terminar de recolher os relatos. Eu quero saber. Meia é péssimo, depende da cor da meia também. Meia é péssimo. Não, mas se, o que seria a cueca cavada, quando tu falou, eu não entendi antes. É tipo, não é boxer, é tipo uma sunga, sabe? Ah, aquelas cuecas de velho. É, ele é meio mole. Sei Ai, é verdade, essa linha. Isso é uma desgraça. Isso é uma desgraça. Isso, inclusive, é ruim porque machuca. É horrível. Sim, pega no meio do crotch. Não, tipo, no espaço entre saco e coxo, assim, ele dá pra dar uma assada, é bem ruim. Dá uma assada, pega ali, é foda. É, mais motivo pra usar boxe. É, tudo bem. O problema do boxe é que dependendo... O que não te atrai, o que te atrai? Tô vendo um sutiã. O que te brocha nesse sentido? Estou vendo um sutiã. Estou vendo um sutiã daqui. Ela usa, né, gente? Mas pelo menos. Tá usando, né? Pelo menos, né? Tá, vai. Tá, o que não gosto, meia... A cueca cavada, ou aquela cueca de vovô, tipo, calção, sabe? Samba azul. Canção, samba canção. Samba canção. Exatamente, azul. Gente. Cara, azul é assim, a moral dessa cueca, o que que é? Se você tá em casa, tipo, e aconteceu uma emergência, você pode sair só com ela, que ela ainda passa por bermuda, tá ligado? Essa é a ideia dela. Mas quando você vai transar com a mulher, não esteja usando. Não esteja usando. Ah, negócio, não, não. O negócio é o cara dormir com aqueles calção de jogo, né, cara? Aqueles calção de jogar futebol, meu sabe? Deus do céu. Que horrível. Que o cara da Maria, ela imaginou. Ah, mas se fosse o Cristiano Ronaldo usando um calção desse aí... Ah, gente, sendo o Cristiano Ronaldo, pode vir com qualquer roupa. De meia, cueca cavada. A gente tira, a gente tira. Maluma, então, pode vir. Tá, tu ia fazer uma pergunta. Tu ia fazer em mim, Maluma, pode vir. A gente tira. Maluma? Que Maluma? Maluma? Não fala mais comigo. A Maluma que usa canita. Quem? Quem? Hã? Ele... Se quiser jogar, vem, sim, bem, não, tem que arriscar. Ele é latino. Onde ela não sabe. Sabe. Tá. Ele não sabe. Tá, qual que é a tua pergunta? Se vocês conseguem. Eu não vou falar grosseiramente, porque eu não tenho essa capacidade. Tá? O que é pra ser? Fale. Vocês conseguem manter... uma ereção? Manter não. Uma ereção? Não? Vocês conseguem ter relação sexual no banheiro com as parceiras, parceiros? Sim, tá, já tive. Já tive também. Sim, já. No banho fora como, dele? Como que faz isso? O quê? Não, tem toda uma tática. Ah, não, peraí, eu não entendi a pergunta direito. É. No lugar banheiro, isso? É, dentro do banheiro. Sim. Por que não? No banho, Genara? No banho. E fora do banho também. Fora do banho também. Não, tu usa todos... Tudo que existe no banheiro é um lugar pra se apoiar sexualmente. Pia, vaso, box... Você consegue... Você já ouviu falar em pegar no colo? Pegar no colo, entende? Genara, eu acho que... Pega por baixo das pernas. Mas é... Peraí, eu acho que você sofre do mesmo problema que eu. Conforto é melhor, né? Que... Vamos pra cama, né? Conforto. Não, mas é que, tipo, o que aconteceu uma vez? É que o negócio tava na loucura. É, tava wild, na loucura. Sabe? Sexo selvagem, manja. É isso não, é isso que é sim, sexo selvagem. Mas você sabe, já falei com você, a Inara também não é uma pessoa muito alta. E eu também... Que eu, tipo, o que eu já fiz também? Já sentei no vaso, fechado, obviamente. Né? Ah, tá. Que bom, né? Que bom, né? Até porque poderia estar parecendo outra coisa, então. É, né? Cagando e transando. Cagando e transando. Acho que o esfíncter não conseguiria. Que cena miserável. Nossa, que cena. Não, mas é uma boa pergunta pra fazer pra um médico, pra um anatomista, alguém assim. É possível cagar e transar ao mesmo tempo? É possível gozar e cagar ao mesmo tempo. É possível. Talvez seja a pergunta mais nojenta que a gente já tenha feito nesse programa. Exatamente. Estamos... De nada. Nosso nível caiu ao miseravelmente. Máximo. Agora a gente sai do ar. Agora sim a gente sai do ar. Agora é a nossa pergunta. Vamos lá, Ramon. Vamos analisar aí. Pá, agora nem lembrar alguma coisa. Eu tenho uma pergunta. Essa pergunta. Isso me dá uma raiva. Não é nem raiva. Eu fico meio indignado, assim. Por que vocês têm que lavar a calcinha no banheiro e deixar ela pendurada lá? Por que não pode lavar na porra do tanque? Ótima pergunta. Eu não sei por quê. Cara, a minha irmã sempre faz isso. Meu pai vive xingando. Cara, é a mesma coisa que eu lavo minhas cuecas. Aquele negócio. Então, assim, eu entendo que as mulheres têm uma situação a mais, que tem mais secreções e tal. É um caso mas diferente. Mas nada que impeça de lavar na no do tanque. Roupa, né? É, não, lava no tanque. Não, tipo, lavar no banheiro, beleza. O problema é deixar pendurado lá. Esse é o problema. Não, eu tenho uma pergunta agora também. A minha irmã, não, eu não tenho conseguido deixar ela no banheiro, porque tem quase todas elas lá, querida. Vai, sim. Sempre vai, só vai, só vai, que nem desadar, só vai. Eu tenho uma pergunta que é bastante interessante agora. O que tem muita... A maioria das meninas gosta de dar D4. O que tem de tão especial nisso? Peraí, como é que é? Repete, por favor. A maioria das meninas gosta de dar D4. O que tem de tão especial? Ah, não, mas isso aí nem precisa responder. Isso aí até eu sei. Aquela só puxada aí, no cabelo. Se você estudou... É puxada no cabelo. Eu vou falar uma coisa. É muito bom. É só conhecer um pouco da anatomia, um pouco de psicologia e um pouco de Kama Sutra. É o seguinte. Quando... Quando a gente tá... Quando a gente tá nessa... Sou jornalista. Quando a gente tá nessa posição, especialmente se você fizer direitinho, vai pegar justamente no lugar onde, se elas estiverem no clima certo para isso, porque não, é, não vai ser do nada que ela vai ficar D4 e vai fazer, porque pode machucar. É. Tem que estar no clima certo. A Exatamente. Partir desse momento, onde ela decidiu que isso vai ser massa, quando você fizer direitinho, vai pegar no ponto principal ali. Entendeu? Que na, é ela que decide, região. E não vocês que digam, fica D4 aí. Exato. É. Na região. Não, é claro, ela pode falar, como é que você quer fazer? Ela pode pedir pra você. Aí, ok. É. Mas você não pode falar... Fica de quatro aí, ô vagabundo! Não é legal, entendeu? Não é legal. Não, é de primeira que mas... tu vai ficar de quatro aí. É uma pergunta, uma coisa que tinha na minha cabeça. É porque... Além de puxar cabelo e dar tapa na bunda, o que mais tem não, primeiro, se a mina curte a parada da submissão, tem essa parte também. Mas principalmente a parte física mesmo, que vai pegar na área que é mais legal pra elas naquele jeito. Mas tem que estar no clima pra isso, porque se for do nada vai machucar. É. Na Maria. Extremamente. Eu expliquei bem? Expliquei bem? Explicou. Obrigado. A namorada dele agradece. Um beijo. Não vou falar o nome, né? Cuida do palavrão. Vagina, cara. Vagina não é palavrão. A gente tem que perder o tabu de falar vagina, isso é verdade. Isso é um tabu mesmo. Porque a gente fala pinto, pau e não tem problema nenhum. Pau, não, pinto, jeba. Pau, jeba, pênis, manjubra. Pênis, estromalho, vara. Estromalho, vara. Pênis pode. Chega. Júnior. Pênis e vagina. Mas Júnior. Eu nunca dei apelido pro meu, sério mesmo, eu nunca vi graça nisso aí. Eu dei por zoeira. Sabe o que é? Eu acho que eu li... Se eu não me engano, acho que eu devia ter uns 10 anos. Meu pai comprou aquela Men's Health, sabe? Que é a revista. Aí tinha lá aquela assim... Aquela que sempre tinha um cara, sei lá, cara sem camisa, X, né? Coisas que um homem adulto não deve fazer. Aí tava lá, não dar um apelido para o seu pênis. Aí eu, ok, isso não deve ser feito. Tá aí. Rega pra vida. Mas tipo... Pra vida. Ah, tipo, mas se tu tem mais pessoas deveriam ler essa revista. Se tu tem um relacionamento bom com o teu namorado, eu não vejo problema nisso. Não, mas você... Acho que temos uma admissão aí, General. Eu já tive apelidos com outra pessoa. São opiniões. O brabo é tu chegar, assim, a Ana, digamos, a Ana é solteira, conheceu o Gabriel numa festa. Os dois vão pro motel lá, e o Gabriel... Quer conhecer o Júnior? É, e o Gabriel... Júnior Juscelino! Assim, e o Gabriel chega e fala assim pra Ana, vamos, vem aqui... Você quer ver o meu Oswaldo? Você quer ver não, o meu é tipo, Juninho? Pra, imagina! Tipo, imagina, Ana, bate com o Oswaldo na minha cara! Eu acho que é broxado. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Eu acho que eu olhava e dizia assim, pra casa. Eu vou falar uma coisa sobre apelidos de pinto. É legal o cara. Pô, deixa eu falar. Pode falar. É legal o cara ter pra si mesmo apelido. Tipo, fala, ele mesmo tá falando com o próprio. Com a própria tu fala arma. Com teu pau, cara? Ou não? Cara, de vez em quando. É. Esquizofrênico? Cara, acontece. Temos muita confissão. Eu passo aqui, sozinho, né? Marido, meu tempo. O que eu posso fazer? Deixa eu continuar. Mas, tipo... Sozinho em casa olhando. Juscelino. Tá mal, Juscelino. Tá pra baixo hoje, hein? Poxa, Juscelino. Tá mal, irmão. Ah, não, não, né, deixa eu contar. Deixa ele contar. Eu tô tentando falar faz duas horas. Mas, tipo. Não é bom, que nem a própria Juliana disse. Não é bom o cara levar a menina pro motel e falar. Aí, vamos. Bater com o Juscelino na sua cara, safada. Não, tipo, é. Não é legal, não é? Acho que nem falar que vai bater na cara dela também não é maneiro. É broxante, pelo amor de Deus. Eu fiz aqui um compêndio de coisas que você não deve fazer enquanto tá. Você leva alguém pro motel. Assim. Esses dias a minha prima me mandou um Twitter de uma menina, enfim, era um, tipo um meme assim, de coisas, frases que você pode usar tanto num velório quanto na hora do sexo. Dói no começo, depois passa. Só vai. Nossa, aí... mas foi cedo, né? É. Parecia tão. Como é que tinha um outro? Parecia tão. Parecia tão jovem. Tão jovem, tão saudável. Foi muito top aqui. Vamos pra parte dos. O quê? Não, tá, você quer fazer um minutinho de alôs? É, pode fazer, eu pode quero mandar fazer. Um alô pro meu namorado, Marcelo, que está escutando. Pediu pra mandar um beijo, amor. Um depois beijo. De tanta crítica, né? É. Amor, não dá bola, tá? É tudo louco aqui. Um beijo aí pro Marcelo. É. Ó, tô de olho aí. Um beijo carico pra você. Mandar um beijo pra Duda, logo mais estará aqui conosco. Eduarda Zenzi. Inclusive, a gente tem um grupo, né, que é muito zoeira. Esse grupo aí. E mandar um beijinho pra Daya também. Beijo, manda Daya. Um beijo pra tua prima também, pra Bianca. Ah, pra Bianca, que inclusive te elogia sempre, né? Uhum. É. Os dois têm namorados, tá? Namorado, exatamente. Namorada, enfim. Tá? E é isso. Os dois têm namorado, eu tenho um namorado e ela também. Tu tem um namorado e ela tem um namorado também. Pô, eu tinha medo que isso ia aparecer que tá falando de balada, meu. Essa vaca. Ela nunca mais no horário certo. É, a vaca vai também fora do horário, né? No meio do programa, um murro lá. Agora vai o questionamento mais polêmico aqui desse programa. Ai, meu Deus. Tem uma música de suspense aí. Música de suspense. Para de ver o WhatsApp! Presta atenção, meu! Cadê a música? Cara, isso não é só. Não sou só eu que fico no WhatsApp, isso viu? Isso parece Janis Joplin. Exatamente. Agora... Então eu quero saber o seguinte. Por quê? Agora vai ser pra matar. Vai tirar o fundo. Pode tirar, que agora é que esse programa acaba. Se não acabar agora, não acaba mais. Quero saber o seguinte. Na balada, certo? Vamos começar no ambiente aqui. Na balada. Todos sabemos aqui que a balada é o ambiente onde você vai pra pegação. Não necessariamente. Não, isso é hipocrisia. A balada é o açougue humano. Você vai lá pra escolher o seu bife. O açougue humano. Então assim, eu acho muito mais honesto da parte tanto da mulher quanto do homem se isso acontecer, mas raro que pode acontecer, na hora que vem uma pessoa que ela não quer ficar, falar, não, eu não quero você, eu não quero ficar com você. Agora, ficar dizendo pra si mesma e para os outros que eu vou na balada só pra dançar, você não acha meio errado isso, não? Porque depois, não, é que a questão é a seguinte. Aí, por exemplo, aí eu não posso ir na balada se alguém achar que eu tô indo lá pra pegar alguém. Mas a balada é pra isso. Não é só pra isso. Não é só pra isso. Tu tá totalmente errado. É um não é só pra isso. Quem que vai pra balada pra dançar? Eu. Nossa, a música hoje vai estar delícia. Nossa, sim, eu já fui. Eu já fui em balada porque tinha show do Papas da Língua. Mas não é balada, é show. Não, era uma balada e pós a balada teria o show do Papas da Língua. Mas no show era uma coisa. A balada foi na parte da balada. A gente foi na balada e depois... Mas tava namorando, não conto. Mas você tão solteira. Tipo assim, eu tenho namorado. Já fui em festa solteira e não fiquei com ninguém porque eu estava lá para curtir. Tava lá pra curtir a banda. Mas você tem que ficar com... Não. Não tô dizendo. Eu não tô falando que tem que ficar com alguém. Eu tô falando que é o seguinte. Não tô dizendo. Você não que pode não criticar. Você não pode criticar se a pessoa chegar em você na balada. Senhora, ai, porque eu não posso sair de casa sem me olhar e eu sendo um pedaço senhora, de cara. Senhora, você tá na balada! É pra ficar com pessoas! Não é. Senhora, e nós senhorita. Vamos bater. Bater a mão aqui até. Temos aqui uma lenda. Um minuto na polêmica. Ó, eu nunca conheci essa pessoa na vida, mas eu ouço histórias do senhor Cadré nessa faculdade, assim. Não, essa não rolou. É de outros professores. Dois professores. Mas é só gente boa. É gente boa. Só história legal. É uma lenda dentro dessa faculdade. Puxa Cadré, saco. É um cara que me ensinou muitas coisas como ser jornalista. Ele nem dá aula mais pra gente, puxa saco. Não, por ele tá no Fepé hoje, mas... Porque tu é puxa saco de todo mundo. Ah, é? Tô até emocionado. Principalmente teu. Ah, eu sacuda. Sei. Gostosa. Saborosa. Eu sei que eu aquele sou, que obrigada. Na boca parece uma avelã. Obrigada. Você falei que eu ainda tô decidindo se eu sou homem ou mulher. Tão gostosa quanto o hidrogenado. Então tá, gente, estamos encerrando o On Fire, apesar daquela discussão polêmica do final ali. É. Mas é uma discussão interessante. É, podemos voltar num outro dia? Não. Então, não podemos. Primeiramente, eu quero que as meninas façam o jabá do Instant Geek. É que vocês são as nossas convidadas hoje. Então, gente, a gente teve uns pequenos problemas técnicos aqui na faculdade, né? Durante esse mês, teve falta de luz e o professor Weizen faleceu e mais outras coisas que impediram o Instante de continuar. Mas hoje a gente volta! Hoje às 4, com a segunda parte do Hannibal. Ah, às 4, né? Não de 4. Não de 4. Tá. Às 4, né? O pode ser também. Acabou. Depende. Foi horrível. Às 4, de 4. Tu pode ouvir. É, Genara. A gente combina depois. Uou! Termina. Eu falo que ela tem um pirocão. Tem outra. Eu já ouvi falar as histórias de uma guria que transou vendo galpão crioulo. Então... Olha, tá, deixa a ela capacidade terminar. De não broxar de umas pessoas é. Entrando de professor aqui, agora chegou, tá vendo a porta da professora Laísa? Sabe o nível, galera, sabe o nível. Sabe o nível rapidão. Olha, o nosso programa foi chamado de Bukowski do rádio, não posso ficar mais feliz que isso. Termina, ah, Maria. Saiu, termina, ó, Maria. Deixa a Maria vai, terminar. Não, mas Lívia, enfim. Lívia, também faz o seu jabá e doce. Mas gente, hoje às 4 horas tem a parte 2 do Hannibal e até o final do semestre a gente tá com uma programação muito boa. Que e no último pode. Programa do semestre o Gabriel vai participar. Nós vamos falar eu de gote. Eu vou. Nós vamos falar de gote. Tá sendo informado? Ah. É, tu quer participar. Não, eu já sabia de que ia participar. Hora, sim. Mas eu tô louco pra participar desse programa, eu vou incomodar todo. Imagina, eu vou levar um pedacinho do On Fire pro Stunt Geek. Vai contaminar! Eu vou corromper aquele programa. Vai terminar o programa. Não, vai contaminar a programação com esse churume. Que acontece toda terça. Cara, a verdade é que o On Fire, ele é a evolução dessa rádio, entendeu? Nós somos mais que um programa de rádio, nós somos um podcast. Gente, Não. Não fala nada! Matheus, não fala nada. Cala essa vinheta! Errou. Tá, tudo bem, agora então Mateus deixando. É o melhor. Recuperando a humildade, queremos agradecer então as participantes hoje que vieram aqui. Muito obrigado. Vocês são uns amores. Vocês aguentaram essa besteira, esse besteirol todo. E principalmente então agradecer aos ouvintes que estão ouvindo ao vivo e também os que ouvirão por download depois. Recapitulando, por favor, nos deem 5 estrelas no iTunes. Mandem e-mail, nós temos o e-mail que é o onfirefw@gmail.com. Temos Twitter, Instagram e Facebook, todos @onfirefw. E ainda pode me mandar nudes pra avaliar. Avaliação em nudes. E também queremos agradecer ao pessoal da rádio, da FCM, da Web Rádio da Hora, principalmente ao Matheus, nosso querido técnico, que esse amor e loirinho. E também agradecer ao pessoal do Locomotiva 26 que roceu nossos episódios. Pode falar, Ramon. E mais uma vez, por mais uma semana, não fomos retirados não do ar. Não fomos retirados do ar, agora sim! Agora sim! Agora estamos de volta! Agora podemos comemorar! Agora sim podemos terminar esse programa. Agora, de nada, adiós! De novo! Esse podcast é distribuído por Locomotiva 26. Acesse locomotiva26.com.br e confira o restante do nosso conteúdo, como Locomocast, Literativa e muito mais. Jump up and down and move it all around. Shake your head.